cima! Tá matando! É o peixão da Amazônia. E agora? E agora? Chegando junto! Eu percebi que encontrei meu amor. Você do meu lado. Olha o Leozinho! Agora que te achei, a balada está perfeita. Segura-se pra mim, no H de fogo eu vou voar. Relembra! Chega o final de semana, galera, a gente não consegue segurar. Chama toda a tropa e vem pro Tamatá. Ria pacote e diz assim, ó. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira. Hoje eu tô solteira e eu quero ir doida. Alô, minha amiga Loura, a galera do Santa Maria. Manda cheiro verde. Maestro David Show. Peixão da Amazônia. É o peixão. Semana chega, a noite é um convite. Toda a galera se reúne, vai pro pop. Olha o aquário! Unha de cabelo. Passa o perfume pra você sentir meu cheiro. Hoje! O pop tá tocando e a festa tá lotada. Vou te procurar. Prepara que tá chegando muitas novidades. Agora, é o peixão 2023. Tá. Maestro David Show, DJ David Show. Arrepia David Show, nada a ver. E a galera do Tauá. Hoje aqui no Peixão. Eu sempre te amei, nunca vou deixar que te amei. E aí, meu parceiro Rafael, chega pra cá, maninho. Chega pro aquário. E agora? Você pra mim. É melhor que tudo. Bora, meu parceiro Helder Miranda, ele, o Arcanjo, tá toda a assessoria. O aniversário da galera da Nike. Você e a equipe já se formando aqui no aquário. Você é meu mundo. Eu quero é beber. Então, vem no bastidão, bora, bora aí, doida. Vem no bastidão, bora, bora aí, doida. Joga pra cima, o peixão! O peixão da Amazônia! Ei, Joe! Ei, Joe! Minha mulher tá me traindo, na festa se divertindo, e eu não faço nada, é. Chame a polícia pra fazer uma perícia em toda mulherada. É, ela só dá o o o o o o, ela só dá o o o o o, ela só dá o o o o o, problema pra mim. Ela só dá o o o o o, ela só dá o o o o o, ela só dá o o o o o, problema pra mim. Luxuoso Tamatá. A emoção é flor da pele. Oh, my God! Vambora, DJ, que a pressão não para! E doida, e doida no passinho, no passinho, no passinho. E doida, e doida no passinho, no passinho. E a nossa equipe, os aceleradores. Já aqui no aquário, botando pra cima. Rafael, a Ingrid, da toda a galera, valeu demais, hein? Um abraço do Nego de Bola Dançar. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança, inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremer. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Treme em cima, treme embaixo, treme em cima, treme embaixo, treme em cima, treme embaixo. David Show toca e você dança. Sente só. Sente só. Não tenha dúvida. Aqui no Peixão. Será Cleo? Desde que ela voltou. Olha o Helder, meu irmão. Ele falou do amor, falou quando tu tá na área. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas. E aí, minha família Borussia? Aqui, você está no Peixão da Amazônia. Banda MC, uma pancada de sucesso. Bora aí, doida, DJ! Olha o diretor charuto, a equipe Vixa Fija na Iguagência. Gente, abraça com muito carinho. Banda MC, sucesso! Que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor. Lembra, bebê? De ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós. Vamos chegar junto. Aniversário da galera da Nike. Até o sol raiar, até o sol. Só não me fala. E vai chover. Me fala em chuva. E aí, Armandinho? Bora doida, já. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Na piscina, minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto. E a galera chegando junto. É o Peixão no 35. E a nossa galera da externa já lotando o espaço físico. Se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. O Peixão, o Peixão da Amazônia. Não vou brigar, vou atender. É o Peixão da Amazônia. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Te dei o céu, a lua, o meu mundo. E você? Você só me fez sofrer. Você me feriu mais. E aí, Eric? O Leozinho, tá toda a galera aí com a gente do Tauá. Todo esse tempo, juro, eu passei. Só vai fluindo agora, fechando. Te reacendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinha pela zona. E a nossa família Borussia também já tá aqui com a gente do Tauá. Já lotando o aquário. E se pudesse voltar ao passado, seu amor, eu vou arriscar. Voltar mata. Da mata. DJ completo. Só quem tá bebendo desde cedo, joga um gatilho pra cima aí. Vamos estremecer, fechão. Colômbia. Joga só pra cima aqui, o baile começou. Comigo fazer, hey! DJ, DJ, David Show. No cavalo que atrás equipe já encostou o caminhão. No cavalo que atrás equipe já encostou o caminhão. Ela atravessou a divisa, tem problema não. Vou encher de leite, vou mandar. E esse aqui, ó. Esse aqui. DJ Thiago demorou. O mago do rock doido. Já tá na areia o DJ Nelson do Grau. A tropa dos cachorros tá pronto pra devorar. A tropa do pitbull tá pronto pra devorar. A tropa do pitbull. E aí, meu maninho DJ Luan? Os pescadores já estão na frente. Meu beijo vai te viciar. Vai te devorar. O mano vai te devorar. Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel. Amassou tudo na tapa do homem e no reverso ela sentou. Quer pique? Ela jogou o rabão. E a galera vai chegando, o aquário vai superlotando. Vai servindo o DVG. Ela jogou a bola na selva, se lambuzou com um pote de mel. Amassou tudo na tapa do homem e no reverso ela sentou. Caralho, aqui no baile do Egito. O mano vai te devorar. Mano vai te devorar. Faz o seguinte: só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima aí. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. pobre tem seu lugar. Passando do teu lado e disse: menina, tô te olhando, você é linda demais. Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz. Menina, tô te olhando, você é linda demais. Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. É isso. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei. Quem mandou se apaixonar pelo hábito do DJ? Quem mandou se apaixonar pelo hábito do DJ? Do impintor, ele pô. Desenrola, joga de lado. Desenrola, joga de lado. Desenrola, joga de lado. Do impintor, ele pê. Ficou de patinha, ele pê. Do impintor, ele pê. Ficou de patinha, ele pê. Do impintor, ele pê. Ele pê, ele pê. Faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Google. Chama ela, chama! Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Vai, David! Pode sentar, pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode... E as meninas do baile? Tô me trazendo você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Vai, DJ! Balançando a bunda também. Mexendo o peitinho. Siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais quica. Qual mais quica? Qual vai entrar na pica? Alô, minha galera do Peixão! Alô, minha galera da Luz! Alô, Maracê! Alô, Davidson Lima! É o Peixão chegando pra estremecer o 35! Chegou a hora da adrenalina pura. Atenção. Atenção. Agora, ninguém ficará parado nessa festa. O espetáculo vai começar. Vai começar. Já tô na área! É o aniversário! A segunda parte do aniversário da galera da Nike! E toda a galera que é o Ladino já formando uma grande festa! E a galera da região vem chegando junto! Vem matar a saudade do Peixão! Um show que ficará eternizado! A cada apresentação tem que ser com você! Tem que ser! A matar! David Show! David Show! David Show! Tá na hora! Para transcender as expectativas? Um DJ completo. Vamos estremecer, fechou! Agora, pode chamar que ele vem, vem. Chama pra cima! David Show. Explodir esse bagulho. Chegamos no peixão. No luxuoso pra matar. Deve ser assim. Peixão toca pra mim. Só a galera do rock doido. Joga a mãozinha pra cima aí. Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, joga no pra cima! Tá pegando fogo, tá pegando fogo! E agora? DJ David tá na área e o rock tá meu grau. DJ David tá na área e o assim, rock tá meu grau. Só quem tá de rock joga a mão! Os caras doidos jogam a mão e dá de sal, sal, sal, sal e dá de sal. Aí, os caras doidos de plantão, joga a mãozinha pra cima, e dá-lhe sal, sal, sal, sal, sal, sal, vem dançando! Amiguinho pra fazer essa dancinha. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. E a pantera vai dançar, vai fazer o caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Alô, Lucinho! Vai pra cima no peixão! Vai no caqueado, caqueado, caqueado. David Show que comanda a Pantera cor de rosa, David Show que comanda a Pantera. E ela dança, dança. Faz, faz, faz ela dançar. Faz, faz, faz ela dançar. Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Esse é o caqueado na Pantera cor de rosa. Esse é o caqueado na Pantera cor de rosa. Esse é o caqueado na Pantera cor de rosa. Esse é o caqueado na Pantera cor de rosa. Chegando, galera da Nike! DJ, segura DJ, segura DJ, segura DJ! Mirou, apontou! É rock doido! No final da noite ela quer ir pra minha cama. Quando ela em casa com essas amigas piranha, ela quer se envolver com o pavo na balança. Deixa um abração também pra minha toda, minha produção! Um peixão incansavelmente! 24x48! Alô, meu parceiro Maria, o frango! Olha o Baroja! O Popó, o Bruno, Silas, e a minha galera da luz, o meu parceiro Wallace, o Davidson Lima, tá toda a galera já aqui no fechão, fechão. Joga pra cima que o barulho endoidou, joga pra cima que o barulho endoidou. Sal, sal, sal, sal, sal. É rock no aquário. De fogo! Ele e toda a galera aqui com a gente. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu fui, mas que a galera vai curtindo, vai relembrando. Achou que não ia dar certo. As principais. Você foi meu primeiro erro. Você foi meu primeiro erro. Eu tentei te ligar. Você não quis me atender. Eu só queria te falar. E a galera. O parceiro Marcelinho do Detran também daí com a gente. E aí, Marcelinho? A minha galera do Santa Maria também daí com a gente. A minha equipe Ficha Ficha hoje muito bem representada. Alô, Charuto! Chama um abração também pra toda a nossa galera do Borussia. No fechão todo um momento. Nada em nosso caminho. Fala aí! Quando nas dois corações um desejo. Contando até segundo por segundos. Sem você viram horas. Não liga pra quem espera. O e aí, Rodrigo? Bora doidar! Alô, Eldo Miranda! Alô, Arcanjo! Meu grande parceiro Jefferson, meu Felipe! Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado. O DJ David vai tocar. Eu não sei que tá parado. O David que vai tocar. Eu não sei que tá parado. Vira o lacinho, vira o lacinho. Aí tu olha pro lado agora e chama, vai. Agora chama, chama, chama os caras doidos. Agora chama, chama. Chama os caras doidos. Caqueado de bandido, caqueado de bandido. Vem me jogando. David tocando. Vem me jogando. Toca o vai. Empresário Anderson do Mercadinho JM. Sinta-se todos abraçados aqui no peixão. E vai dançando, vai fazendo caquiado. E vai dançando, vai fazendo caquiado. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Vai dançando, vai dançando. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Dança, dança, dança. Lembra, lembra, lembra, lembra. Tá aí com a gente. Eu estou aí. Você tá no Tamata, Tamata. Não quero mais ser amante. Assume o seu papel de homem. Me ponha no meu lugar. Eu quero ser a titular do seu coração. Ô, beijão. Peixão. Vai ter que me assumir, não só na cama, na casa, pros amigos, pra família e por aí. Fala pra mim! Vai ter que ser assim. Aonde? No luxuoso tá matar. Pede. Vai ter que ser assim. Pede aí. No luxuoso tá matar. Peixão. Bora, pitch, pega. Pega, pitch, pega. Bora, pitch, pega. Pega no gaquinhado, bora. Ok, caralho. Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar, o mano vai te devorar, o mano vai te devorar, o mano vai te devorar. Diogo também já manda anunciar na Arena Show. Quem quiser fazer evento é só entrar em contato com o Diego. E agora é uma das melhores casas de show da região. Alô, Vitor Luiz, o cara que administra a Secretaria de Imagem do Peixão, meu irmão. Rosa, pantera cor de rosa, pantera cor de rosa. E a galera vai chegando, já lotando. no espaço físico. Tamapô dançando, tamapô dançando, tamapô dançando. E eu fazendo caquiado. Tamapô dançando, tamapô dançando. Alô, minha família Borussia. Viado, vai. Olivia, toda minha galera, eu sou mais barão. Vem lacraia, vem pantera. Vai lacraia, vem pantera. Olha o caquiado. Vem pantera. A dança do carimbó. Carimbó, carimbó, carimbó. Hoje eu quero perereca, o morro do sapo. Hoje eu quero perequinha, o morro do sapo. É só uma botada na novinha, uma botada. Só um abraço também pro meu parceiro Jackson. Ele, o Arthur, da família. Pega de caralho, pega, pega de caralho, pega, pega de caralho. Toda a família Itaperuína. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Hoje eu quero pereré. A tropa do Itaperuína tá aí com a gente. Um abração do DMG. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. Pega de caralho, pega, pega de caralho, pega. Pega, pega. Você que perdeu uma chave com medalhão, só chega aqui no comando. E a galera vai dançar. Que não venceu meu status de apaixonado. Será que vacilei naquele dia que eu me entreguei? Bora lá, meuzinho! E a galera do Tauá chegando em peso, a gente já vai abraçando com muito carinho. Bora endoidar! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra você! Pra você. Joga a mãozinha, começa a endoidar! Tomando uma. Os olhos sem cheirão. Hoje aqui no Peixão, aí tu lembra da história. Agora tô no beco sem saída. Lembra que como você tá hoje, você tá muito você melhor de como você tava antes. Aí cantando. Eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem e é do nada, da sua cara, o cara é. Ou a mulher vem pedir pra voltar. Perdão. Aí tu diz: pode chorar. Também toda a minha galera dos cachorrões, tá aí com a gente, um abração a toda a nossa equipe, a Juni Costa, o Edilson, o Neguinho do Grau, o Valmir Costa, o Iago, alô Lucas, o Antônio e o Lobo dos Cachorrões. Se for magrinho eu me amarro, no pique que eu passo mal, acredito que eu passo mal, acredito que eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro, no pique que eu passo mal. Naquele big eu passo mal. Naquele big eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro. No big eu passo mal. Naquele big eu passo mal. Naquele big eu passo mal. Se for magrinho eu me amarro. No big eu passo mal. Naquele big eu passo mal. Naquele... Fala aí, Helder! É só putaria. É só putaria. É só putaria. É só putaria. A parada é putaria. A parada é putaria. O Aldecinho, o Kleber. A parada é putaria. Tá caçando puta. A Sueleta aí com a gente. O Toshiba do Açaí. Tá caçando puta. Olha o Dengo de Vigia. Tá toda a nossa galera. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou... No batidão, vai dançando, batidão, vai dançando, vai dançando. David Show tá tocando, olha o que a galera fala. David Show tá tocando, olha o que a galera fala. Alô, meu parceirão, Felipe. Você, o Jefferson da Transmelo. Hello. luxuoso Tamatá. DJ David Show, o show. Ela desce até o chão, ela desce até o chão, ela desce até o chão, ela desce até o chão, meio fora do normal. Ela desce até o chão, meio fora do normal. O DJ David vai tocando o cantinho do birimbau. O DJ David vai tocando o cantinho do birimbau. O cantinho do birimbau. O cantinho do birimbau. O pau, o pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau. Peixão da Amazônia. Esse é o Tamatá estremecendo 35. No luxuoso Tamatá. Já vou contar a minha história de amor. Fala, Manu. Foi tão doido como rolou. Bora endoidar, DJ. Você tão perto ao mesmo tempo distante. E a minha galera da Nike já ficando bonita aqui ao ladinho. Romance. Eu sou mais barão. A minha galera do Borussia também já aqui sendo bem representada. Seu olhar no meu foi tiro certo. Mano, mano, tu não entendeu. Sempre em nome de NP Pescado. Tá tudo errado. A maior empresa de pescado da região. Do Salgado e do Pará para o Brasil. NP Pescado! Se eu pudesse voltar naquela noite, eu ia te amar. Ei, amor, vem cá. Daqui a algum tempo a gente vai casar. E agora é que começou. Oh, oh, oh. A nossa história de amor. Vem o viadinho, vem na dança da lacraia. Vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia, vai lacraia. Do boladão, do boladão, do boladão, do boladão. Já cansei da cabecinha e também do cabeção. Agora eu quero que tu bota de bota judão. O DJ do rock doido vai chamar a lacraia. E aí, motora, bola de fogo! Vem me pega com carinho, eu que te volto com pressão. Vem me pega. E o Marcelinho do Detran! Olha a dança do molequinho, olha a dança do molequinho. Buki, buki, bu, buki, buki, bu. Buki, buki, bu, buki, buki, bu. Vem de embora! Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar, vai ligar. Você vai beber, vai chorar, chama. Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. DJ Gina, insuperável. E você? Sabe disso. Você tá achando que eu sou chiclete, mas se adora e depois esquece. Tu não me merece. Uma linda do virou. Tá revertendo a situação. Quem mandou escolher a fala e paredão. Eu tô chegando, preparado. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Se não, cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, chama. Pois se prepara que hoje... Bora que tá valendo a segunda parte da galera da Nike. E o David Show vai estremecendo no peixão. Inovações tecnológicas e um show completo. Você está no Peixão da Amazônia. Hoje ela me ligou, o esquema tá formado. Sextou com os bandidos, a cara do quadro. Tem patrão, patente alta, gerente foguete. Escolhe o bandido que... E aí, mulherada? Primeiro. Bandido gostoso, essa tropa tá demais. Vou ter que escolher o aquário feita mais. Unido, unite, unido, unite. Escolhe aí! Hoje o bandido escolhido foi você. Que me bota, bota, que fode, fode gostoso. Que me bota, bota, que fode, fode gostoso. Sabuzadão, cara fechado, costurado, gostoso, gostoso, gostoso. Bota, bota, bota, bota, bota, gostoso. E as meninas do TikTok que ainda vem chegando juntos. Bora que dá tempo de dar coisa boa pra galera. Mais o meu parceirão, Lourinho, Lourinho, Luan, Thiago Mix e muito mais. Hoje o bandido escolhido foi você. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou ficar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. fica de quatro, tu vem botar em mim, bota, fica de quatro, tu vem botar em mim, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E aí, gostinho? Vai beber quatro dias direto no carnaval. Joga a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Isso. Quem vai chegar na terça-feira de carnaval muito chapado, joga a mãozinha pra cima. Senta gostosinho para mim. Senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar. Vai preparando as meninas. Vai quebrando. Vem deslizando. Vai quebrando. Vem. E aí, DJ? As novinhas do baile entrando em conflito. Tamatá! Está rolando um Tamatá! Luxuoso Tamatá! O peixão da Amazônia! Se prepara, vem agora, Arcanjo! Alô, meu parceiro Rogério da Mike! Toda a minha galera tá aí com a gente, fechado no Tamatá! Vai começar o combate. Da minha ex, com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Vou fazer o seguinte: só quem não volta com ex de jeito nenhum, dá um grito aí. Quem quer com seu ex ou a sua ex, vai pra bem longe, dá um grito. Quem vai passar o carnaval solteiro, faz barulho aí. Canta. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Me segunda, sexta, esporro da escola. Zaba de domingo. Aqui no peixe. Alô, Wellington dos acelerados. Zaba de domingo, eu solto o peixe. Dança no peixão, vai. Quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. O cara saiu sexta-feira e da mão voltou. A culpa não foi minha, nem pergunta se eu tô bem. Até a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostosinho e fez eu chegar mais tarde. A culpa não foi minha, a culpa foi do... Alô, meu maninho, Zezinho Bala! A galera do Taloja aqui comigo! A culpa não foi minha, a culpa foi do baile que tava gostoso e fez eu chegar mais tarde. De braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. E ela, às vezes ela surta, me mandou embora de casa e me mandou. Aí tu voltou! Onde tu tá? Voltou! Aqui com o David no peixão. É pulga na dona de casa, vou atrás das putas. de balada, com a puta de graça. Bora lá, peixão! Nós bota elas pra mamar, nós é ruim não marca toca, depois chega o emocionado. Agora é hora de tu tirar a brincadeira com teu amigo. Mas depois quer contar vantagem. Olha pro lado agora, bora encarnar nele. Eu vou ter que zoar. Be... Chama ele pra dancinha, encarna nele agora. Zoar, tu beijou depois que ela mamou. E aê! E aê! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Solteiro aqui no Tamatá. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Fui, partiu, aonde é o Mandela? Eita que o meu pescador Iago Mix se dá beijo aí com a gente. Pescador Eric. Partiu, os pescadores Luiz Lourinho. Partiu, logo mais é muito deitada no peixão. Partiu, aonde é o Mandela? Ai, cara. Solta-lhe, solta-lhe, vai de jeito. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença te deu, né? Me deu onda. O seu sorriso me dá onda. O DJ Thiago demorou. O mago do rock doido também tá aí com a gente. Ele e o seu primo Frank da Nike já estão na área. A galera da Nike já ficando bonita. Que imagina. Garota, eu gosto de você fazer o que? O pai te ama. Nosso parceirão do Gapromoter. O cara que manda e desmanda de São Caetano. Eu vou pra ousadia, eu vou pra cachorrada. O quê? O quê? Hoje eu quero trair a minha namorada. Eu tô cansado. O esquerdo só tem peixe e o direito tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. De motora, o bagulho te impressiona. Ela brisa, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Aí galera, só quem tem aquela amiga, moleca doida no rock, joga a mãozinha pra cima aí. Aquela amiga que vem pra endoidar no rock doido, joga a mãozinha pra cima aí. Quem tem um amigo moleque doido também, joga a mãozinha dele pra cima aí. A mãozinha dele pra cima, só moleque doido. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de aqui, aqui, tá matar. Metralhador alemã ou de Israel. Curte o som aí! Nem papel. Tá, matar. Mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles. Você sabe, né? Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas em um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Joga lá pra cima, só quem tá de rock doido. Joga lá pra cima, só quem tá de rock doido. Joga lá pra cima, canta aí que eu quero ver. Acharam que eu estava derrotado. Se... Escuta aí. Ao contrário do que você queria. Os caras doidos estão aqui. Tô na correria. Sou guerreiro e não pago pra vacilar. Sou vaso ruim de quebrar. Bora lá, DJ! DJ! Olha aí, gente. Vamos curtir esse porró. Aí, DJ David Show, solta som! Eu gosto de forró, que acho bem melhor, quando o forró é daquele arrepiado. E a morena vai na frente, com aquele rebolado, a gente aqui atrás só fazendo prateado. Eu gosto de forró, que acho bem melhor, quando o forró é daquele arrepiado. E a morena vai na frente, com aquele rebolado, a gente aqui atrás só fazendo prateado. E agora? Prateado, prateado, prateado, eu gosto da morena. morena a gente dá aquele fungado. Taqueado, taqueado, taqueado. No pandote da morena a gente dá aquele fungado. Meu irmãozinho, Vitor Luiz, tá aí comigo também. Sempre em nome de NV Pescados. Meu parceirão negão, a dona Karina. Esse é o Peixão da Amazônia. Americano, homem entra pelo cano rebolando só. David Show. Só, só, só. É por isso que eu gosto de curtir o meu forró. Só, só, só, só. O é cheque da galera da Nike. Se você quiser, meu amor, tem que aceitar esse meu jeito. Tem que amanhecer na maquejada, gostar de uma cachaçada. E bem, isso não é defeito. Olha, se você quiser curtir, vai ser bom pra mim, pra nós dois. Junta a gente aqui no Tamatá. Onde é que tá o áudio, meu DJ? Peixão da Amazônia. Noite varada, esperando o braço é garraba. A nossa galera do Borussia tá em peso aqui também. Eu sou o Asmarão, dando aquele total apoio. Nossa galera da Live, tá todo mundo aqui. Você está no Peixão da Amazônia. Varada, tapa, tapa, tapa, varada na raba. Machuca, machuca, machuca, joga. Puxa gata agora pra dançar assim, ó. Sabe que eu não resisto, eu corro pra ficar contigo. E aí, Lucinho? Eu boto pra... O Wallace e o Vitor Luiz. Vai beber, me pede pra fazer aquelas paradas loucas que eu faço. Esse é o nosso irmãozinho do Tamatá. Eu faço com você. Vai beber. Vai beber. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o João e a galera animada. Travesseiro de loja, ela balançando o budão. Aqui no Tamatá, o Peixão. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada. Ela ainda até o João e a galera animada. Travesseiro de loja, ela balançando o budão. Sai daí, novinha, deixa de provocação. E aí, Lucinho?